Bem-vindo aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu pego uma pistola pra enfrentar meu Cthulhu aqui. Fala galera, aqui é o Snake e eu estou tacando pedrinhas no lago mágico para ver se eu trago uma espada mágica até mim. Olha aí. Olha só quanta magia envolvida nessa história, hein? E altas confusões num reino muito louco. Opa! E aí galera, aqui é o Excel e eu tô viajando o mundo em menos de 5 rodadas. Acho que meu jogo também faz isso também, cara. Acho que jogos em escala mundial você viaja muito rápido, né, cara? É, exatamente, deu ali questão de 3 movimentos e você atravessou o globo. Olha. Bom, então estamos aqui reunidos pra falar sobre jogos cooperativos e jogos semi-cooperativos. A gente vai explicar um pouquinho mais dessa definição de jogos, esses jogos maravilhosos. Tanto que eu adoro tanto jogo cooperativo que eu tenho um jogo cooperativo na coleção. Semi-cooperativo tem alguns, mas cooperativo full mesmo, só tem um mesmo. Mas é uma pergunta, esse jogo cooperativo que você tem, ele é Civ? Não é Civ. O cooperativo que eu tenho aqui é o Sentinelas Multiverso. Porque se não é um jogo Civ, não faz sentido você ter ele. Bom, mas a gente vai falar de vários jogos cooperativos, após o tile de comentários a gente vai lá e já volta. Uhul! Boa tarde de comentários, estou hoje aqui com o Diogo Matraca. Olá, tudo bem? O Maníaco Diogo... de Salar está de volta. E agora veio para ficar, né, Diogo? Tomara que sim, né, cara? Agora eu tenho um pouco mais de vida. É, essa vida de oficial é complicada. É, agora é mais fácil, né? Na verdade, não é tão complicado assim. É, agora eu tenho tempo livre pra mim, cara. Isso é maravilhoso. Isso é ótimo, né? O cara tá fazendo autoescola, tá dando estrelinha no parque, correndo na lagoa, essas coisas do tipo assim. Mas estamos aqui hoje, né? Primeiro pra anunciar o Diogo agora como um membro oficial da equipe. Se você já viu lá no nosso canal do YouTube, tem unboxing que ele fez recentemente lá do Russian Crush, né? Russian Crush, o F-Zero de tabuleiro. F-Zero de tabuleiro. Vai ter mais overview por parte do Diogo. Além disso, tá rolando também uma série de unboxing de jogos que o Excel trouxe. Ele viajou pra fora e trouxe diversos joguinhos. A gente já até publicou um dos unboxings, que foi do Star Trek Ascendas. Que é um jogo lindo. Sim, é que assim, o Excel, ele não tá acostumado a fazer unboxing. Ele não tira nada do pacote, né? Eu tô com uma raiva. Tira do pacote, se parar. Mas enfim, ele já gravou tudo, então não posso contestar mais nada, né? O Excel é tipo aquelas pessoas que se compram um computador e quando a pessoa abre o notebook tá cheio dos plásticos na tela, né? Não duvido. Mas então, aproveitando essa leitura de comentários e tiles aqui, tiles de comentários, primeiro, o recado mais importante de todos é que tá rolando o prêmio Ludopedia 2016 e se você não sabe, ou já deve saber pelo menos, né, que o Jogatina está concorrendo em duas das categorias, novas categorias do prêmio, né. Pra quem não sabe, o prêmio Ludopedia ocorre desde 2014 e somente nesse ano entrou três categorias novas, voltadas para os produtores de conteúdo. O Jogatina tá concorrendo com o melhor podcast e melhor conteúdo audiovisual, ou seja, com o nosso canal do YouTube. Então, votem lá na gente, tem diversos canais que você pode olhar lá e votar. Não precisa votar só na gente, vota nos outros também, mas exclusivamente vote na gente. Além disso, você pode votar no melhor jogo do ano, tanto de designer nacional, quanto jogos que foram lançados no Brasil em 2016. Participando do prêmio, você concorre a jogos, então votem, muito importante. Esse prêmio Ludopedia tá ocorrendo em conjunta com o Ludopedia 2.0, né, que é a nova versão do portal de tabuleiro, o maior portal de tabuleiro do Brasil, né, Diogo? Que ficou muito da hora, cara. Tá muito mais fácil de navegar. Sério, tá demais. Pra quem sofria dando zoom no celular, né? Isso também. Agora, o site é responsivo, então você pode acessar do seu celular, qualquer dispositivo móvel. Além disso, no último dia, acho que foi dia 1º de fevereiro, o Jogatina BG fez um ano de existência, olha só. Faz um 365 ano. 365 dias, cara. Olha só, o Diogo é uma matemática, gente. Milico sabe contar, cara. É, que bom, né? Mas, cara, eu lembro que na época era só um projeto inocente que a gente falou assim, cara, vamos ver se vai dar certo. O Zabuza começou a encabeçar tudo sozinho. Ele falou, cara, eu vou começar a fazer um conteúdo de BG. E olha isso, cara, tá grande já. Tá ótimo, né? A resposta que eu tenho com o Jogatina BG já é, tipo, 3-4 vezes maiores que a resposta que eu já tive com outros projetos de podcast, né? Exatamente. A galera conversa bastante lá no nosso grupo do Telegram, que vai estar linkado pra vocês. Caso você ainda não entrou no grupo, entre lá agora mesmo, porque o pessoal discute. O melhor grupo do Telegram, galera. Muito, muito bom, certo? O melhor grupo do Telegram também, porque tem o Bruno da Rocket Jogos, ele pediu pra avisar aqui um recadinho muito importante. Tem reposição da Galápagos com Takenoko e o lançamento, né? Tem a pré-order do Takenoko Chibis, olha aí, Diogo. Que é o jogo que eu estou de olho para esse ano de 2017. Já que o último podcast que a gente fez sobre jogos aguardados em 2017 é o que você mais estava esperando, né? Exatamente, porque eu comprei o Takenoko, a minha família adorou o jogo, aí eu vi que essa expansão, eu falei, preciso pegar isso. Além disso, se você gostou do Scythe ou tá interesse nele, conversa com o Bruno pra ver se você pega ele, tem poucas edições. E se você galera... pega o Bruno ou o jogo? Não sei. E pra galera que tá de olho nos lançamentos de fora, parece que ele vai ter uma cópia única do Santorini, aquele jogo mega bonitinho com as construções gregas, sabe? Aí vale a pena investir, hein, galera? Sim, essa cópia não é a versão do Kickstarter e a previsão pra chegar na loja lá é 25/2. 25 desse mês, no caso, né? Exato. E tem uma promoção, aproveitando o Ludopedia 2.0, ele fez uma promoção que usa o cupom chamado Ludopedia, em letra maiúscula, você ganha 5% de desconto em qualquer compra. Aí você pode ter cupom acumulativo com as outras formas de pagamento, se você paga no boleto ou no depósito, você chega a 13% de desconto. Cara, desconto acumulativo, não é qualquer um que dá desconto acumulativo. Sim, e tem balinhas, é a melhor coisa do universo. Cara, balinhas, só isso vale qualquer compra, cara. Gasta todo esse dinheiro na loja dele que ele vai te dar balinhas. Exatamente, então ganhe balinhas comprando jogos na rockjogos.com. E então, em relação ao último último nosso é foda. Então, em relação ao último podcast que fizemos aqui, sobre jogos aguardados 2017, tivemos vários comentários aqui, vamos ler dois deles, começando com você, Joe. Qual que você separou pra nós? Nós separamos aqui, então, o comentário do Fabrício Carim 77, e ele diz o seguinte: no momento, não tenho nenhum lançamento no meu radar. Estou mais interessado em comprar um filler game. Joguei Love Letter recentemente, mas não acho ele à venda. Estou à procura de algo similar, rápido, simples, pequeno, para dois ou mais jogadores. Alguma sugestão? PS, e essa música de Bastion tocando quando começaram a falar de domínio? É, pois é. Então, as músicas, eu sempre coloco música videogame, assim, sempre que posso, o que eu acho legal, que combina bem com o trabalho que a gente faz na edição. Mas, sim. Diogo, pois jogo não. Rápido para duas pessoas, você sugere alguma coisa? Cara, jogo rápido para duas pessoas, mais estilo party game, eu conheço alguns. Um deles, o próprio Takenoko, que ele é um jogo... na verdade, né, é para três jogadores, mas assim, ele não é filler game, eu acho. É, eu também não acho que ele seja filler, mas eu acho que pra filler, assim, um coupe já cabe, um emboscado. É, um coupe entra bem. Só que o coupe pra dois jogadores, né? É, não tem muita graça. Daí já entraria mais o próprio Love Letter ali, que ele falou, ou até aquele Gloom, cara. Gloom é um jogo divertidíssimo de se jogar. É verdade. Infelizmente, Gloom não acha aqui no Brasil tão... vai chegar, acho que nunca aqui no Brasil. É, o Gloom é um achado aqui. Eu acho que eu sugiro Patchwork da Ludofy, jogo barato, pra dois jogadores, rápido, simples e gostoso de ver na mesa. Como o Diogo disse mesmo, mesmo não sendo um filler game, o Takenoko entra bem, assim como o Potion Explosion, né? É, o Potion Explosion, que a gente andou jogando recentemente também, Ele é divertidíssimo e é bem simples de jogar, assim, então é bem, bem interessante. É um filler bem, assim, pra encaixar entre uma jogatina mais pesada e outra, né? Então, bem legal. Exatamente. Bom, vou ler outro comentário aqui, o último comentário também do João Cláudio. Ele diz: ótimo episódio, também tô com algumas expectativas do lançamento do Brasil, tais como Terraform Mars, a expansão do Merchant Marauder, que é com Conclave avisou. E Merchant Marauders também é um jogo bonito na mesa. Sim, eu não gosto muito porque eu sou muito azarado nesse jogo. Então eu tenho uma birrinha com esse jogo. Não que o jogo seja ruim, é minha culpa com o jogo, certo? Ele também disse aqui: nova versão do Dom Capolo e o Tikal. Além disso, ele falou que no cenário internacional tá de olho no jogo The Godfather Board Game e sonharia com uma versão nacional do Arquipélago. Sabe essa coisa interessante aqui do Arquipélago que ele comentou? Que não só ele, assim como o Thiago Cares, assim como o próprio Cristiano da Conclave disse, né? Ele disse até o seguinte: ó, Arquipélago tá na guarda num print run pela empresa lá fora. Quando tiver, estaremos dentro. Cara, se tiver, Arquipélago é um jogo maravilhindo. E eu assim compraria fácil Arquipélago, cara. Eu já ouvi falar muito sobre esse jogo, mas eu nunca vi ninguém aqui que tenha. Sim, eu acho que eu vi um vídeo do Mestre dos Magos, que é um dos canais que eu mais gosto de assistir aqui no Brasil, pelo menos. Sim, sim. Ele é muito bom. E ele fez um overview do Arquipélago, cara. Que jogo lindo. Eu quero muito esse jogo. Eu compraria fácil se ele viesse localizado, porque o meu problema aqui em Brasília é que a minha família só joga jogos que sejam em português. Ou um jogo que não dependa de idioma. Sim, isso. Então que a gente eu fica falar. Meio refém disso. Aí eu teria que esperar a localização pra sair. Sabe um jogo que eu acho que você deveria ter na coleção? Até pra você colocar uma coisa mais euro na coleção? Talvez seria o próprio Terra Mística. É uma ideia também. Terra Mística ou então Power Grid também, o pessoal fala que seria interessante. Sim, Power Grid é legal, mas eu acho Terra Mística ele tem mais rejogabilidade. É, nesse quesito realmente valeria mais pelo Terra Mística mesmo. Bom, então é isso. A gente leu aqui então os comentários do último programa e continuamos aqui então com o nosso podcast. Eu vou perguntar só pra finalizar aqui. Diogo, você falou que a única expectativa pra esse ano era a expansão do Tibis, né? Que já o Bruno tá vendendo, certo? Obviamente que aqui tá implícito atrás da expansão do Tibis as expansões de X-Wing de armada que vão sair pra sempre aí, mas... É um saco sem fundo. Cara, ainda bem que você se livrou do mal, que eu insisti tanto pra você entrar, sabe, só de zoeira, que foi o Destiny, né? Ainda bem, cara, porque a galera daqui de Brasília começou a investir no Destiny, cara, já tem gente investindo nesse negócio num nível que tá fora do comum já. Mas é o nível de colecionável, né, cara? Sempre é assim. Cara, aqui na BGC, quando aparece caixa de booster, ela não dura meia hora na loja, cara. Além disso, a gente tem que jogar lá no Tabletop Simulator, só pra ver como que é a mecânica, né? É uma boa. Exatamente. Então, gente, a gente fica por aqui e continue com o podcast. Valeu! Nossa discussão sobre jogos cooperativos, acho que uma questão importante quando a gente olha para os jogos de tabuleiro, muitos dos jogos que a gente tinha antigamente, eles eram normalmente jogos de disputa, né? Raramente tinha um jogo, jogos pelo menos mais antigos, aqueles jogos cara a cara. Então eram jogos de ofensa, né? Exatamente, cara. Disputa, você ganhou o jogo, é isso aí. Ah, que piada ruim, meu Deus. Jogos assim, por exemplo, o Banco Imobiliário era um jogo mais jogador contra jogador, mas surgiu, depois de um tempo, jogos que você reúne os jogadores numa equipe e joga contra o tabuleiro, onde ele simula uma inteligência artificial. E assim, olha só, a gente vai comentar mais pra frente sobre jogos em equipe, ou também chamado como jogos semi-cooperativos. Mas os jogos cooperativos, no caso, eles têm duas regras que devem ser seguidas. Uma, todos os jogadores têm que estar na mesma equipe. E a outra é, os jogadores têm que jogar contra o tabuleiro. Eles nunca jogam um contra o outro, né? Eles nunca vão disputar nada. A partir do momento que você não tem essas regras, você não tem o jogo cooperativo na experiência completa, plena dela. Olha só, rapaz, eu tenho um jogo que é e não é cooperativo e eu acabei de comprar ele. É verdade. O Room 25, ele tem dois modos de jogo. Ele tem um modo só cooperativo e um modo Suspicious, que é com um traidor. Você pode jogar nas duas modalidades, olha. E esse aí você vai conferir o quê? A quê? Vai conferir o unbox e futuramente o gameplay no nosso canal. Olha então, só, ouvinte, não perca. Mas antes da gente falar dos jogos que a gente quer comentar aqui, dessa categoria, né, de mecânica e de experiência, eu acho interessante a gente comentar alguns jogos que a gente até falou aqui no podcast. A gente já fez, por exemplo, o podcast Zombicide, que é um jogo que tem uma experiência cooperativa, exceto na terceira temporada, que ele entra um modo time contra time, mas ainda assim é meio cooperativo, né? E ainda tem quando um dos personagens morre, né? Ele se volta contra o time. Não, esse não. Esse fica no mesmo time. No Zombicide 2, ele é um personagem do time semi-zumbi. Oi? É isso mesmo. Não é contra o time. Não é... Eu pensei que ele ficava contra, cara. Last Night on Earth, ele é justamente isso. Ele transforma o zumbi e vai contra o time. Então aí, de fato, tem essa questão. Mas no Zombicide que você tá confundindo, na segunda temporada, o cara vira um zumbi e ele fica mais forte que o normal. É muito zoado. Mas outro jogo, por exemplo, o Cabeça mesmo falou recentemente num podcast lá de jogatinas de férias, falou do Shadowrun Crossfire, né? Que é um jogo cooperativo de cartas. Você vai fazer um deck build e daí você vai jogando no universo Cyberpunk. Algum outro jogo cooperativo que vem à mente pra vocês, assim? Tem algum, sim, cara. Tem Room 25. A gente tem o... Como é que era o nome daquele jogo? Excel, tem um que você trouxe também na sua viagem, que é o Ghost Story. O Ghost Story é cooperativo. Tem o The Other Seven Sins, que você vai combater os pecados capitais. Ele é cooperativo. A gente tem o XCOM. Sim, o XCOM também é bem cooperativo. Eu parei aqui pra abrir a lista do Ludopedia aqui pra ver. Mas Mystics também é um jogo totalmente cooperativo. Totalmente cooperativo. O próprio Senhor dos Anéis Card Game, Pathfinder. Dungeon Fighter também. Apesar de ser uma zoeira, né? O próprio Sentinelas do Multiverso mesmo. Sentinelas Legendary. Sim. Bom, mas assim, eu acho que já é interessante pra gente falar um jogo que é ícone e tá na lista do Excel, que é full cooperativo, né, Excel? Uhum. Tem um deles aí que é o próprio Pandemic, né, que você trouxe aqui na lista de hoje. Pandemic, eu trouxe pra falar hoje, ele é extremamente cooperativo. Na verdade, as duas variantes dele são cooperativas, né? Uhum. Tanto o Pandemic tradicional quanto o Legacy são cooperativos, sendo que no Legacy você pode ficar um pouco mais com raiva dos seus amiguinhos do que Sim. no normal, né? Mas ele não tem outro modo que não cooperativo. Uma ressalva minha é que ele é um jogo limitado em questão de players. Você até consegue adicionar alguns extras fora do limite do jogo, mas o jogo se torna gradativamente difícil quando você acrescenta essas pessoas, né? Uhum. O Pandemic, pra quem não sabe, é um jogo em que você vai fazer parte de uma equipe de controle de doenças. Cada um vai se desenvolver o papel de um personagem que vai ser sorteado na hora. Você tem o médico, o agente de viagens, você tem o paramédico. Cada um deles tem uma habilidade especial. No seu turno, você vai ter três ações que você vai poder realizar, sendo elas andar um espaço de uma cidade para outra. Você joga no globo, né? Uhum. Andar de uma cidade para outra pelas trilhas que tem marcado. Você pode descartar da sua mão uma carta de cidade para ir diretamente para aquela cidade, ou você pode descartar a carta da cidade que você está para ir para qualquer outra cidade do globo. Você pode descartar a carta da cidade que você está para construir um centro de pesquisa do CDC uhum. na cidade que você está. Você pode curar um cubo de doença que está naquela cidade, ou ainda usar a sua habilidade especial, se ela não for passiva, obviamente, porque tem algumas habilidades passivas. No final do turno de cada jogador, as doenças começam a se espalhar no mundo. Você tem quatro doenças que vão ser representadas por cubos de acrílico coloridos. Você tem um azul, um vermelho, um amarelo e um preto, e eles vão se espalhar pelo mundo. Só que se espalha muito rápido. Ele é um jogo com diversas condições que podem lhe fazer perder. Quando você vai acumulando essas doenças e você coloca três cubos numa mesma cidade de uma mesma cor, e você seria obrigado a colocar um quarto pelas disposições do jogo, ao invés de colocar o quarto, você contamina cada uma das cidades que tem ligação com aquela cidade. É um outbreak que eles chamam, né? Isso, e também tem uma coisa interessante nessa parte do Pandemic, é que as coisas escalam de uma maneira rápida, assim que você, de uma Exatamente. Hora que tá muito tranquilo, de repente fica muito nervoso Exatamente. A situação. Você, no meio do baralho de cartas que você vai sacando a cada rodada, você tem as cartas de epidemia, Sim. que elas vão fazer embaralhar o deck de cartas de onde já foi contaminado e sacar novamente as cartas e ir contaminando. Então você pode ter um surto numa cidade que vai despencar um cubo em outra cidade que já tá com três e vai despertar outro surto ali, e você faz uma reação em cadeia no mapa. Então é muito fácil você perder o jogo. Você tem um limite de surtos que pode ter pra perder o jogo e algumas outras condições, como acabar o baralho de compra e afins. Mas assim, é um jogo extremamente difícil. Um jogo que todas as vezes que eu joguei, pelo menos, você tinha que obrigatoriamente ter alguns personagens-chave pra você conseguir ganhar. E eu acredito que eu ganhei menos de 50% das partidas que eu joguei de Pandemic. Na verdade, você ganha bastante, né? Porque o Pandemic, ele se destaca bastante por ser um jogo cooperativo, e por ser um bom jogo cooperativo, ele acaba sendo bem difícil, né? Bem desafiador. Extremamente desafiador, cara. A possibilidade de você perder é altíssima. Você tem que fazer um planejamento passo a passo. E assim, é um jogo cooperativo que ele tem a problemática que a maioria dos jogos cooperativos tem. Pode ser que uma pessoa tome a frente e ela controle o jogo inteiro. É lógico, do Alpha. É realmente interessado em jogar. Você depende da boa vontade do grupo querer jogar. E pro grupo jogar, de fato, todo mundo tem que estar atento com tudo que está acontecendo no jogo o tempo inteiro. Porque cada passo pode ser crucial pra você perder o jogo. Sim, e lembra bastante o próprio XCOM, né? Dessa questão de todo mundo estar focado nas suas tarefas e fazer elas bem pra vencer, sabe? Com certeza. Com uma única diferença é que o XCOM depende da sorte pela questão dos dados, ou dos dados pra execução das coisas. E o Pandemic não. O Pandemic, ele literalmente só depende da boa estratégia. Não, ele depende da sorte das cartas, né? Que é a única coisa de sorte dele. Mas tem carta que você consegue fazer um controle um pouco das contaminações. Sim. Então, assim, com uma boa estratégia, você consegue fazer um determinado controle. Só que você realmente tem que estar atento fazendo esse controle. Certo. Se você deixar na mão de uma pessoa só, pelo contrário, tá no risco daquela pessoa não conseguir visualizar determinada situação e, em virtude disso, todo mundo perdeu o jogo. Então, assim, é um jogo bem desafiador, um jogo que eu gosto muito e que, na verdade, vê pouca mesa comigo. E tem uma ocasião do jogador morrer? No tradicional, não. No não. Legacy, dependendo das suas escolhas, você vai causar as cicatrizes que eles chamam nos jogadores, né? Uhum. Você pode perder completamente cidades, elas se tornam inacessíveis de acordo com a doença. Então, assim, o Legacy, ele vai trazer uma série de cicatrizes. Um exemplo, o jogador, ele tava numa cidade quando deu um surto que terminou por fazer vocês perderem definitivamente aquela cidade e não conseguir mais recuperar ela. Daí ela tem um espacinho pra você colocar um adesivo que ela foi perdida, certo? Certo. Uhum. E aquele jogador pode ganhar uma cicatriz que influencie nisso, tipo, ah, ele ficou tão traumatizado com a situação que ele não consegue mais entrar em nenhuma cidade que tenha pelo menos 3 cubos de doença. Tem uma série de deméritos que essas cicatrizes vão acrescentar, que vão dificultar o jogo e que vão impossibilitar que os jogadores venham a tomar uma ou outra decisão. Essa que eu dei não é exatamente uma cicatriz, tá, gente? Foi só um exemplo de cicatrizes que você pode acrescentar nos jogadores. É porque tudo é spoiler, né? Infelizmente, mas eu não tenho Legacy. Eu ia comprá-lo, mas eu fiquei desanimado porque você precisa de um grupo fixo pra jogar ele. Sim. Porque é um jogo que ele vai continuar eternamente. Ele nunca vai voltar a estaca zero se você realmente jogá-lo como ele deve ser jogado. Então, assim, ele é mais uma campanha do que um jogo propriamente dito. Se você não tem esse grupo fixo, você termina sendo prejudicado em jogar ele. Por mais que seja um jogo extremamente aclamado, todo mundo fala super bem dele, né? É, ele tá no top dos tops ultimamente, né? E publicaram a segunda temporada. E engraçado que pode ocorrer aquela situação da fórmula da Coca-Cola, né? Que, tipo, as pessoas que sabem a fórmula da Coca-Cola não podem voar no mesmo voo, né? Ah, sim. É a mesma condição, né? A pessoa não pode guardar pra ela todas as formas de combater a doença, né? As curas. Porque senão, se o cara morre, lascou. Uma das cicatrizes que eu sei que existe é que você fica abalado com alguma situação que ocorreu, não lembro agora exatamente qual que é, mas o seu jogador se torna desconfiado e ele se torna impossibilitado de trocar cartas com outros jogadores. Nossa. Fórmula da Coca-Cola. É verdade. E uma coisa que eu acho que é legal do Pandemic, só pra gente encerrar a parte dele aqui, é que o Pandemic, ele utiliza de uma temática que não é tão presente, assim, nos board games. Normalmente, board game aborda, sei lá, uma coisa mais de fantasia, mais de agricultura, mais de antiguidade, e ele é um jogo que aborda o cotidiano, né? Uma situação, claro, mais biológica, assim, mas que não é tão abordado nos jogos. Exatamente. Você, Zabuzeta, meu querido, qual é o seu primeiro jogo de hoje? Meu primeiro jogo, aproveitando que a gente tá no bloco de jogos totalmente cooperativos, é um jogo que... Em comemoração ao carnaval, estamos falando sobre blocos, né? Não, mas enfim, nesse bloco você entra com o seu porta-bandeira, com a sua... Não, mestre sala e porta-bandeira, olha só, eu confundi as pessoas. É mestre sala e porta-bandeira, isso aí, cara. Não é o seu porta-bandeira e a sua senhora das salas. É board lab essa porra agora? É board lab, virou foda. Mas é um jogo que tem uma temática excelente, que é o Eldritch Horror, né? Ele utiliza a temática de Lovecraft. O joguinho maravilhoso de Jesus. Você chegou a jogar ele, Excel? Não, cara, mas eu tô me coçando, cara. Primeiro que é um jogo cooperativo que atende muitas pessoas. Obviamente ele fica mega longo por conta disso, porque é um jogo que atende muitas pessoas? Isso quer dizer que tem mais de 20 jogadores no estilo cabeça? Não, quase. Mas é 8 pessoas que pode jogar nesse jogo. Cada jogador vai controlar um dos investigadores que viaja ao longo do mundo, trabalhando junto e resolvendo mistérios pra combater os grandes antigos. The Ancient Ones. E a intenção deles, dos Ancient Ones, é que eles destruam o mundo. Então você tem que buscar pistas, você tem que encontrar umas situações estranhas, você tem que combater cultistas, monstros, embarcar em expedições de navio, de avião, de trem que tenha nesse jogo, pra você salvar o mundo. Então, o Snake teve a experiência também com a gente, que a gente jogou, que o Eldritch Horror é um jogo de um amigo nosso, mas que, é assim, é um jogo desafiador, é aquele jogo assim que, cara, se você faz um erro, você fica torcendo pelos dados darem o resultado que você precisa, cada um tem seus poderes. Vamos botar um negócio na mesa. Aqueles dados, eles são viciados pra dar um, cara. É, isso é verdade. Tem 30 dados naquela pomba. E o que que dá? 1, 2, 3, mais 5 e 6, né? Porque a gente precisa pra quê? Não, não cai. Você quer jogo fácil, bicho? Quer jogo fácil, vai jogar Uno. Uma coisa é ser jogo fácil, outra coisa ele já vinha roubado de fábrica, cara. Não é possível, velho. Fala isso pro Pandemic, brother. O Snake acho que não tem noção do Pandemic, cara. Como o Pandemic é filha da puta. Ô Snake, isso aí você tá falando de azar. O Pandemic nem a opção de azar ele te dá. É só toma. É toma, toma. Mas o é legal assim, por exemplo, cada investigador, ele tem uma série de atributos, né? Que tem lá, tipo, a parte de constituição física, de observação, carisma. Então, dependendo dos encontros que você faz, você pode, em vez de você lutar contra um monstro ou lutar contra uma situação bizarra, você pode atrair o cara como aliado, entendeu? Mas se você falha, você vai sofrendo dano ou físico, ou dano mental, né? Que no caso, dano de insanidade, né? Não dano mental, no caso. Mas muitas das coisas de jogos dessa temática é que você tem dois status que você tem que balancear. Tanto a sua vida, tanto quanto a sua insanidade. Porque se você perde insanidade, você acaba sendo... Insanidade não, sanidade. Isso, acaba sanidade. Você perde sanidade, você não perde insanidade. Exatamente, eu falei a dislexia do show. É interessante porque você tem que balancear muito bem isso. Então, dependendo do seu personagem que você vai utilizando no jogo, você vai, cara, você vai enfrentando situações, e uma coisa que eu acho legal dele é porque é um jogo que é bem narrativo. Pandemic não, você cria uma narrativa emergente que vai surgindo da situação. Você fala assim, ah, uma cidade tal acabou tendo um outro surto, mas ele não dá um contexto. Quando você tá jogando o Eldritch e você pega uma carta de encontro relativa a uma cidade, onde tem um portal, onde tem alguma coisa acontecendo, é tudo que ocorre é scriptada, digamos assim. Ela tem uma historinha acontecendo. É bacana assim, porque o ponto fraco só do jogo é o setup dele, né? É, que é demora pra caramba. Gigante aquela parada, né? Porque são 300 decks pra 300 situações diferentes, né? Levando em consideração, assim, que, por exemplo, se você tá nas Américas, né? No sul das Américas, ele é todo ambientado, as cartas da América do Sul são ambientados assim, com floresta, templos antigos perdidos no meio do mato, ou então você encontra uma criatura misteriosa, folclórica, de uma cidade do interior. Se você vai, por exemplo, pra... Você pode ver o Caipora? Pode. Pode, claro. Você acha que é Caipora é o quê? Antigo também. Enfim, se você vai pra Europa, ele também tá contextualizado com aquele ambiente de cidade mais urbano. Então, ele é bem bacana, assim. O cuidado que eles dão, tipo, independente da cidade que você tiver, aquele evento fazer sentido e contexto com o que você tá fazendo, né? É muito bacana. E se você acerta, ele dá um resultado, né? Que dá uma continuidade bacana pro personagem. E se você errar, se você falhar, também. E é legal que você vai ligando uma história com a outra, um deck com o outro, e a gente vai criando histórias. A gente chegou à conclusão que o personagem dos Alves, que ele tava com a mulher, era uma... O que que era mesmo? Eu tinha uma xamã, eu lembro. Era uma xamã, isso. Só que a gente chegou à conclusão que a gimmick dela era sair com qualquer homem, cara. Porque todas as cartas que ele puxava tinha alguma coisa relacionada a... Sim. Ah, você foi conhecer o capitão. Ah, você conheceu não sei quem. Caraca, velho. Tipo, para de atacar todo mundo. É, mas outra coisa também que é interessante esse jogo, porque assim, é um jogo que, na minha opinião, ele nunca vai ser o mesmo jogo. Você nunca vai encontrar uma situação... Porque tantas cartas de encontro, tantas possibilidades vão surgindo, portais vão se abrindo. Cara, ele aumenta o leque de infinidades de jogos que você tem. Porque assim, ele não é um Arkham Horror, que tem uma mecânica extremamente mais pesada. Mas ele não é tão fácil assim de você jogar. Uma vez que um jogador que manja do jogo vai jogar, ele é muito fácil de apresentar pra outra pessoa. Porque ele só te dá o contexto, explica o que tá acontecendo ali. Porque praticamente é um jogo que você vai enfrentando situações e você vai resolvendo isso com dados ou com outras cartas que você vai utilizando, itens, companheiros, né? Eu recomendo fortemente como um jogo cooperativo daqueles assim, de bonito de ver na mesa, porque é um jogo lindo, de muito componente. Sabe aquela pessoa que adora ver componente na mesa? Se olhar esse jogo, ela vai assim, deslumbrar, sabe? É muita coisa que tem nesse jogo e é excelente, cara. Eu recomendo fortemente, acho que o Snake também recomenda, né? Sim, rapaz. Eu só recomendo também que seja um dia de evento do Eldritch, porque além do setup demorado, o jogo também é um pouquinho demorado. Sim. É, não sei se tem a ver com relação ao número de jogadores ou até mesmo a campanha que tá sendo feita, mas se você quer fechar uma campanha de um antigo lá pra matar ele, derrotar ele, vai desprender um bom tempinho aí. Sim, a média aqui, a própria Ludopid diz que é 240 minutos, então já tem uma noção que pelo menos 4 horas você vai investir nesse jogo. Uhum. Né? Ele é top 5 na Ludopid no ranking e eu recomendo fortemente. Só recomendo também que troque os dados, tá? É. Verdade. Camelot. It's only a model. Shh. Knights, I bid you welcome to your new home. Let us ride to Camelot. E agora a gente vai para um caminho um pouco diferente, que não é totalmente cooperativo, a gente vai jogos de equipe, mas o Snake ele tem um exemplo que é um... São dois jogos híbridos, né, Snake, que atende as duas propostas, tanto um jogo full cooperativo, quanto um jogo que pode ter equipes lutando contra o cenário e ao mesmo tempo lutando entre elas, né? Exatamente, e um silo no meio, né, porque não, esses pra mim, cara, são os melhores jogos, cara. Ele dá um flavor na parada, assim, ele dá uma tensão que... Ah, isso aí é terrível, cara. Principalmente naqueles jogos que não, é, não necessariamente você tem um traidor, que você pode ou não ter. Eu vou citar o Shadows of Camelot primeiro, que esse a gente jogou com a mecânica de traidor. Cara, que ele tava brincando, né, com a espada mágica, você é um dos cavaleiros da Távola Redonda. E é um tabuleiro muito bonito, cara, porque você tem cenários, você tem Camelot, você tem um cenário onde que você vai duelar contra o Cavaleiro Negro, você tem um tile onde você vai em busca do Cálice Sagrado, você tem um outro tile, você vai buscar a Excalibur, e um outro que tem que conquistar a armadura de Lancelot, e quando você pega essa armadura de Lancelot, ela se transforma num tile que você tem que derrotar o Dragão Vermelho. Pra quem gosta de Monty Python, cara, é um prato cheio, e além disso, é um jogo que você tem que administrar muita coisa ao mesmo tempo. Sim, porque como funciona mais ou menos? Você tem 4 pontos de vida, você só tem uma ação, e se você quiser fazer uma ação a mais, você tem que gastar pontos de vida, ou colocar uma catapulta, ou comprar uma carta preta, que vai ser uma coisa ruim que vai acontecer. As catapultas vão sitiar a cidade de Camelot. As cartas pretas, elas vão revelar que vai vir outros soldados pictos ou saxões pra invadir Camelot. Também pode vir a carta do Cavaleiro Negro, que daí você vai duelar com ele eventualmente, ou outro jogador vai duelar. E também pode vir a carta do dragão. O que que acontece? Você tem que colocar cartas nos lugares, né, onde que tá acontecendo essas crises, pra tentar resolver elas em busca de espadas brancas. Sim, ou mesmo cálice, né? Outras coisas assim. Sim, é. Você tem essas quests mais específicas, né? Que tem a busca do cálice sagrado. Se você conseguir pegar ele, você consegue. É um heal point lá que você pode tomar ou dar pra outro jogador. A espada de Lancelot, eu não lembro agora o que que faz, porque a gente nunca conseguiu pegar aquela bosta. É, isso é verdade. A gente nunca conseguiu pegar. Mas no caso do cooperativo, é justamente é contra o tabuleiro, e o tabuleiro tem muita informação, então você tem que gerenciar muito, muito, muita coisa. Isso sim, você tem que coordenar os outros jogadores, e você não pode falar o que você tem na sua mão, você tem que ficar dando dicas. Ah, eu tenho uma carta muito boa pra poder resolver essa situação aqui. Podemos ir lá? É, vamos fazer isso. É tipo, você não pode dizer, ah, eu tenho duas cartas, um, dois, três, e... Ah, não, beleza. Então você vai lá e você resolve. E tem essa questão de você ser muito travado por você poder fazer uma ação só, e cada ação a mais custa pontos de vida, então é complicado você gerenciar isso também. Como eu falei, você tem, acho que é o total 12 espadas que você tem que completar pra fechar o jogo, e você tem que ter espadas a mais espadas brancas do que espadas pretas. E aí que entra o traidor. Que daí entra o modo semi-cooperativo. Exatamente, porque o que que acontece? O traidor, ele pode começar a sacanear o jogo, a perder de propósito, a dizer que pegar uma carta muito ferrada, uma carta preta muito ferrada e dizer, ah não gente, essa carta aqui é tranquila, vamos jogar ela. Mais pra frente, coloca espadas pretas, né, em cima da mesa. E não dá pra converter as espadas pretas para as espadas brancas. Mas as espadas brancas podem ser convertidas em espadas pretas. Eu achei isso, inclusive, uma parte muito filho da puta do jogo quando a gente jogou. E o melhor, porque o traidor, no final do jogo, se ele não for revelado, se ele quiser sacanear, ele pode se revelar e converter duas espadas pretas. Então, tipo, quando todo mundo pensa que, ok, ganhamos, yay! O cara vai lá e grita, truco! Acontece isso mesmo. Cara, essa questão que a gente nem chegou a comentar, né, dos jogos semi-cooperativos, tem caso que o jogador às vezes joga com o tabuleiro como aliado, né, que nem o caso ali do Shadows Over Camelot. Como, por exemplo, o Battlestar Galactica, que tem o caso do Silence. Tem o caso do Silence, não, tem o caso do Zabuza, né? Você pode jogar como cidadão ou como Zabuzeta. Aproveitando os jogos, assim, que são semi-cooperativos, acho que um caso que entra bem interessante é o Betrayal, né, Excel? Cara, o Betrayal é um jogo cooperativo que ele muda de cara do nada. É maravilhoso. O Betrayal, inclusive, a gente vai fazer um cast especial sobre ele, não percam, vai ser maravilhoso. Betrayal é um jogo do seguinte: vocês estão num grupo que vocês foram parar numa casa na colina e vocês não sabem exatamente por que que vocês estão lá. Mas vocês foram todos convocados à casa e vocês decidem explorar essa casa. Acontece que é o seguinte: em determinado momento no jogo, é revelado que foi um do grupo que resolveu trazer as pessoas do grupo pra lá. É, se eu não me engano, eu acho que tem só duas ou três maldições que é com todo mundo contra o tabuleiro ou todo mundo contra todo mundo. É, os outros todos têm um traidor. Então é revelado um traidor e a partir deste momento ele deixa de ser um jogo completamente cooperativo para que seja todo mundo contra determinada pessoa. Nesse momento você tem dois tomos, dois livros no jogo, que é o livro dos sobreviventes e o livro do traidor. E cada um vai narrar o que que os sobreviventes têm, o que que o traidor tem e qual é a condição de vitória de cada um deles. O do traidor só o traidor lê, o dos jogadores sobreviventes, só os sobreviventes lê. Os sobreviventes não sabem o que o traidor tem que fazer e vice-versa. Então, assim, continua sendo um jogo extremamente divertido, só que a partir daquele momento você pode ter uma puta de uma sorte ou uma puta do azar, porque pode ser que o traidor seja justamente aquela pessoa que esteve juntando itens o jogo inteiro, porque você não tem como prever quem vai ser, né? E uma coisa interessante do próprio jogo é que ele tem uma forte influência de temáticas e filmes B de terror, né? Com certeza, as maldições... B, C, D. todos os trash têm direito. É, assim, só passando por cima, ele é um jogo que você vai... A casa é montada por tiles e você vai revelar esses tiles e montar a casa de acordo com a forma que você vai explorando. Em determinados tiles você pode encontrar itens e assim por diante, e em determinados você pode encontrar homens, que são presságios. Cada vez que aparece um presságio, você tem que fazer uma rolagem de dados para ver se a maldição vai ou não despertar. O que acontece é o seguinte: não necessariamente quem despertou a maldição pode ser de fato traidor. E isso é que torna um jogo tão interativo. E como o livro base tem 50 maldições e você depende de certas combinações para elas aparecerem, você pode nunca jogar a mesma maldição. Eu até hoje nunca joguei a mesma maldição de todas as partidas que eu joguei. E foi, assim, muito massa. É um jogo muito legal, muito divertido. Principalmente essa questão de você não saber exatamente o que, que vai acontecer, quem vai ser o traidor, quais vão ser as condições de vitória. Então se torna um jogo muito bacana. Pois é, uma coisa que eu acho interessante dele é um jogo com componentes lindos, maravilhosos, né? Porque as miniaturas são pré-pintadas. E os personagens... É o único jogo que eu joguei até hoje que as miniaturas são pré-pintadas. Ah, não. O X-Wing tem tirando isso. O Crossmaster. O X-Wing, Crossmaster, são todos os jogos com miniaturas pintadas ou pré-pintadas, né? Mas são jogos que você vai comprar as miniaturas separadas. Então, assim, jogo Sim. que já vem tudo na caixa base e você não vai comprar mais nada, talvez uma ou outra expansão, assim, mais reclusa, que demora muito pra aparecer, é o único. Demora muito pra aparecer, você tá falando com o jogo especial disso, né? Porque demorou quanto tempo pra sair a surgir a expansão? Nossa. Alguns anos, porque eu comprei a minha agora e ela lançou esse ano e o Betrayal, na realidade, eu acho que é de... Cara, muito tempo atrás. Eu acho que é 2007. Bom, achei aqui no Ludopedia, né? 2004, um jogo antigo pra caramba e a expansão que era... É mais antigo do que a gente achou que era. E foi lançado agora em 2016 a expansão. Sim, a Windows. Vou dizer que a Ludopedia tá melhor do que o Board Game Geek, hein? É. Que a informação tá mais completa do que o... Olha aí, acesse Ludopedia. Sim, acesse a Ludopedia. Pra informações sobre jogos. Acesse e vote também a gente lá no prêmio Ludopedia pra mudar o podcast. Você já vai estar no site. Uhum. Eu fiquei feliz que a gente tava em terceiro, mas depois que eu li que tava em ordem alfabética, daí eu fiquei, ok. Pensa nisso. 12 anos pra lançar uma expansão. Sim, cara, isso aí é uma coisa que eu imagino, a galera que é fã desse jogo, né, que tem o jogo básico, já enjoou, fala assim, caraca, do nada surge uma expansão pra um jogo, você fala, como assim? Ué, que jogo é esse? Então o cara compra a caixa de expansão, né, pensando que é um jogo fechadinho. Mas o Betrayal, como o Excel mesmo falou, a gente citou algumas coisas da mecânica dele, do contexto, mas a gente vai fazer um podcast especial falando sobre algumas coisas, alguns spoilers no final, mas a gente vai dar um alerta pra vocês. Mas é um excelente jogo com uma mecânica de semi-cooperativo bem legal, né? Eu acho ele maravilhoso, é um jogo que vê mesa muito fácil no meu grupo, desde que eu leve ele pras reuniões, é óbvio, mas eu levanto, o pessoal sempre gosta de jogar. É muito divertido e é muito fácil de você apresentar ele pros mais diversos grupos que você tiver. tiver pra jogar. Sim. O único impedimento dele, no caso, é só pra quem não manja em inglês, né? Exatamente. Como não tem uma versão traduzida oficial, assim, mas você pode achar manuais traduzidos, se você não entende muito inglês, você vai ter que correr obrigatoriamente atrás de um desses livros pra poder jogar ele, porque você precisa entender as condições de vitória e derrota do jogo, que estão exclusivamente em inglês e oficial. E o que dão um sabor, né, pra situação do jogo. Por isso que todo jogo é sempre um jogo diferente, né? Muito legal. Exatamente. Inclusive a historinha do que tá acontecendo, que também é muito legal. Sim, sim. Aproveitando, então, mais um jogo com temática horror, né? Talvez não, mas é que é o Dead of Winter com Snake. Snake, por que Dead of Winter? Por que Dead of Winter? Porque é muito Dead legal, Dead of Winter, cara, com Snake é uma edição especial? Sim. Tem uma miniatura do Snake pra jogar. O melhor do Dead of Winter, cara, acho que não é nem tanto o fator traidor do jogo, e sim o fator do dado, cara, porque qualquer coisa que você vai fazer fora da sua base, você tem que rolar aquele dado, que tipo, é 20 lados, aquilo lá era 12. 12. Então você tem uma pra 12, de se ferrar e perder um personagem. Não, se ferrar bom, não, de você, né, tomar aquela gebada de cara, assim, só ficar esperto. O contexto do jogo, você acha que tá no Canadá, sei lá, numa cidade do norte dos Estados Unidos, e tá um inverno do cacete. E você está cercado de zumbis, por que não? Não tem luz, não tem água, não tem calor, não tem energia, e você tem que ir atrás de recursos. E ele funciona um esquema meio parecido com o Battlestar Galactica, que você tem crises que precisam ser solucionadas com determinados materiais, né? Que nem no Battlestar Galactica você tem tipos de cartas, né? De política, engenharia e tal. Esse aqui você tem materiais, comida, gasolina, água, ferramentas. E você tem que coletar esses recursos, né? Você tem que ir em locais específicos, garimpar esse tipo de recurso e colaborar com essa crise. É porque Dead of Winter é um jogo que simula como se fosse uma colônia de sobreviventes, que cada dentro dessa colônia tem vários grupos de interesses, né? Principalmente com a expansão. Com a expansão eu não cheguei a ver nada sobre. Cara, é massa. Torna o jogo mais difícil ainda. Além de você ter que gerenciar isso, pode ser que tenha um traidor no meio dessa aventura muito louca, que quer, sei lá, controlar a colônia, quer sabotar você de alguma maneira. E aquilo que precisa de comida e água, você vai lá e coloca combustível e ferramenta pra descontar pontos, né? Isso é muito legal, cara, porque é uma maneira velada de você sacanear com todo mundo. Sim, porque parecido com o Battlestar Galactica, quando tem traidor, tipo, o Battlestar Galactica tem traidor sempre, mas no caso do Dead of Winter, tem, ele é um jogo híbrido, naquele caso que pode ou não ter um traidor, dependendo da forma que você joga, pelo menos a caixa básica. Mas isso complica a vida de uma maneira... Sim. O que acontece é que não é necessariamente um jogo que você pensa assim, uma colônia que tá sobrevivendo a um ataque zumbi e tal, que você tem que matar todo mundo e se virar. Não, às vezes é só interesse, é um conflito de interesse, que daí o seu interesse é muito mais importante do que o interesse da colônia em si. Então você tem que colocar, às vezes, barricada, às vezes tem que sair pra uma expedição numa delegacia, num hospital. Essas coisas são legais porque ajuda na ambientação, né? E meio que conversar com os outros jogadores, que você percebe que aquele jogador é bom de pesquisar em determinada região. Então você tem que convencer essa pessoa a se arriscar a sair da colônia. Cara, você tá com 2 pontos de vida, mas você precisa ir lá buscar um material pra nós, né? Você tem que ir lá e garimpar pra gente. E você tem que convencer a pessoa a fazer isso, porque você precisa daquele material e ela é boa pra buscar aquele tipo de material. E outra parada também que eu achei genial, cara, são as cartas de encruzilhada. Ah, isso é legal. O que acontece? O que são as cartas de encruzilhada? Foi minha vez, né? Passei por vez dos Abos, os Abos estão jogando, eu compro uma carta dessa na encruzilhada, eu leio e fico cuidando de cada movimento que o Zabuza faz. Porque o que acontece? Se ele se movimenta, se ele rola um dado de um jeito, se acontece alguma situação que dá o trigger pra aquela carta ser acionada, pode ser uma coisa bacana, como pode ser alguma coisa que vai te ferrar muito, que tipo, você já tá ferrado. Então, Eu peguei uma encruzilhada que era, se algum jogador ficar reclamando de alguma situação, aciona o trigger. Uma coisa que eu lembro que quase deu certo, porque a gente perdeu por um e teve que compartilhar com todo mundo foi o Trigger do Max. Não lembro qual que é o nome do cachorro direito, mas alguma coisa assim. Que é o cachorro dublê. Que nada mais, nada menos, você está sendo cercado por zumbis. O dono do cachorro, o dono, o instrutor, alguma parada assim, coloca uma 9mm nas costas dele, pendura o cachorro no ar, porque o cachorro era um cachorro, um super dog, alguma coisa assim, de televisão. E ele começa a girar o cachorro e o cachorro fica dando tiro em zumbis, cara. É maravilhoso. As situações são muito engraçadas. E outra coisa que é maravilhosa é porque, assim, normalmente quando você joga jogos, você controla uma pessoa só. Não, nesse jogo você controla uma equipe de pessoas, né? Que dependendo da situação, você manda um fazer isso, manda um outro fazer aquilo, né? Isso é também bem legal. Uhum. A pegada dele é meio The Walking Dead, né? Essa coisa. É claro que uma coisa mais cômica, mas no feeling geral é isso. Sim, sim. Acho que cômica é uma coisa ou outra, assim, que você consegue... Acho cara, que dá você um tem um Papai Noel. Você tem um Papai Noel no jogo. Que a única função dele é você expulsar ele, cara. Coitado desse cara. Eu tenho dó. Eu olho pra aquela carta, cara, eu fico com pena daquele cara. Ele não existe, mas eu tenho dó, cara. Eu daria um abraço naquele cara. Porque, tipo, ele só quer ser feliz com alguém. Os caras vão lá e expulsam o cara. Quando a gente jogou, a gente não chegou a jogar com... Traidor, né? Traidor. A gente jogou uma vez só, mas foi uma boa campanha também. E vale a pena jogar com o YouTube aberto. Nossa, é verdade! Nossa, é muito bom, porque tem um YouTube, só pra vocês conhecerem, eu tava lá no celular e falei assim, ah, olha só o que eu achei, que é na neve, assim, ele fica como se fosse uma coisa nevando e tá uma música calminha, mas de repente vem uns barulhos de zumbis, aí o que tá acontecendo aqui? Como assim? Cara, é muito, muito engraçado, se eu achar o link, eu vou deixar pra vocês aqui, porque é excelente jogar com esse, desse jeito. É bom pra ambientar, cara, porque parece uma janelona, assim, de com o ambiente, assim, todo cheio de neve, árvores, e a gente ficou, eu acho que o vídeo tem o quê, uns 3, 4 horas. Por aí. Aí a gente ainda ficou questionando, né? Será que em algum momento aparece um zumbi na tela? Só pra dar um susto, né? Porque tá tão calmo. E pra encerrar, então, eu vou trazer mais uma mecânica de jogos cooperativos que envolve alguém ser o Lord, né? O Overlord na mesa, que no caso do meu jogo que eu vou falar aqui, ele é o Imperial Assault da franquia Star Wars, que tem muita coisa que lembra o Descent, né? Mecânica bem parecida, pelo menos na parte de ataque, a distância e outras coisas. E uma questão dele, além da polêmica que teve aqui no Brasil, né? Que foi cancelado, e vai dar uma inflacionada no valor dele no mercado da Ludopedia, com certeza, depois desse anúncio da Galápagos, pra quem não sabe, né, Galápagos tinha prometido há muito tempo e de repente falou, olha só, por conta de inúmeras expansões e outras coisas que foram lançadas, a gente decidiu não trazer ele, porque a gente vai focar em outros jogos, e teve a polêmica por conta disso. Mas, falando do Imperial Assault em si, ele é um jogo de campanha onde um jogador controla todos os componentes, personagens do Império, contra heróis do lado rebelde. E aí, entra o jogo em equipe, porque os heróis do lado rebelde jogam em equipe, gerenciando ações, fazendo outras coisas, e vai montando esse enredo, né? Imperial Assault, ele acontece ali um pouco depois do primeiro filme, né? Do Nova Esperança, e onde ocorre, de fato, o ataque do Império. Isso é muito legal, porque é um jogo que, pra quem conhece o Descent ou não conhece, ele é um jogo que você monta o tabuleiro modular, e conforme os jogadores vão jogando, o Overlord, ele sabe que tudo vai acontecer dependendo das ações dos jogadores. Então, quando os jogadores abrem, ele fala assim, ah, agora vai surgir dois Stormtrooper aqui, vai surgir um droid aqui, então, ele controla muitas situações. Ou, às vezes, ele te dá condições de vitória, ele sabe que tem ali, mas dependendo das ações dos jogadores. Então os jogadores têm que se planejar. E é legal porque ele tem muito um feeling de RPG, né, Snake? Sim, ele tem um gostinho de RPG, porque você sobe alguns níveis, né? Você consegue ganhar algumas ações extras, dados a mais. Sim, você compra arma diferente, né? Compra arma. É, porque na verdade acho que você vai ganhando os créditos, né, no final da campanha. E com isso você faz os teus upgrades da maneira que você quer. Você quer arma, você quer equipamento, você vai guardar o teu dinheiro pra num futuro, no próximo nível, quando você ganhar mais dinheiro, comprar um equipamento melhor. Ele é muito bacana por conta disso. Ele tem uma estrutura de jogar 1x1, né? Um jogador controlando dois heróis que tem duas ações. No caso de dois heróis, duas pessoas cada um controla um herói que tem duas ações, mas três aí tem um um equilíbrio. Então ele equilibra bem essa questão de não ficar desbalanceado. E uma coisa que eu achei legal dele, que é a questão de campanha. Ele tem a primeira campanha ali, que mostra uma situação, mas ele vai escalando, porque de uma campanha pra outra, os jogadores vão escolhendo side mission que vão fazendo, dependendo do seu personagem, vai surgir side mission diferente. O próprio jogador do Império vai fazendo isso também, de colocar side mission. Então é um jogo que, pelo menos se você for do começo até o fim, você vai jogar pelo menos umas 10 vezes ele, porque tem situações, missões diferentes. E a questão das expansões, pra galera que não conhece, ele tem as expansões que adicionam a miniatura dos personagens Han Solo, Darth Vader, outras coisas, que o que acontece? Esses personagens, se você quiser colocar ele em campo, de você quiser adquirir ele pra sua crew, né, pra sua equipe, você tem que fazer a side mission dele. Então tem uma missão exclusiva dele. Ele traz ali cartas, outras coisas que vão surgindo. Isso é bem legal. Eu nunca cheguei a jogar o modo skirmish, que ele tem dois modos, que é o modo campanha e o modo skirmish. Pelo menos na parte de campanha é legal. Por exemplo, eu joguei como Overlord, vi a galera jogando ali, planejando as ações, e ficou muito legal de ver isso, cara. É um jogo cooperativo que tem muito planejamento, você torce pra rolar os dados ali, que é uma coisa que tem bastante no RPG, né? O próprio Pathfinder tem isso, mas tem o lado negativo pros jogadores, que é a inteligência, em vez de ser artificial, ser a inteligência do Overlord, né? Isso é que muito... Que pode não necessariamente ser uma inteligência, né? Dependendo da pessoa, não tem inteligência nenhuma. Então é isso, gente. Vamos encerrando mais uma edição aqui do nosso podcast, Jogatina BG. Falando sobre diversos jogos cooperativos, semi-cooperativos, na primeira edição desse podcast. Mas, obviamente, vai ter mais edições que a gente vai falar de mais jogos cooperativos no futuro. Porque essa é uma série que tem... Como tem vários jogos cooperativos interessantes, acho interessante abordar vários deles. Só que dá pra gente até fazer algumas menções honrosas. A minha primeira menção e única menção que eu tenho que falar aqui, por ser um jogo semi-cooperativo, ser um dos melhores pra mim, é o Battlestar Galactica, que em breve vai ter também unboxing por parte do Excel, né? Opa, vai rolar. E que Battlestar Galactica é um jogo de treta, que é aquele jogo que pode não ter a melhor mecânica do mundo, mas você vai lembrar de todas as jogatinas dependendo do que vai acontecer, entendeu? Tipo, até hoje eu tenho um amigo meu que vai lá assim, cara, eu não sei porque você não me tirou da prisão e colocou o Rod, que é um amigo nosso. Cara, é assim, todo jogo de Battlestar Galactica, ele tem história emergente que você vai jogar e depois de muito tempo depois, você vai lembrar daquela história e você vai acusar, vai xingar seu amigo por ter feito uma escolha naquele momento. É muito, muito foda. Se você acha que resiste da treta, é porque você não jogou Battlestar Galactica. Pois é, então eu fiz uma ótima compra, né, senhores? Não, com certeza, cara. Alguma menção honrosa, Snake? Cara, agora de cabeça talvez uma Ice Mystics que a gente jogou. Sim. É, eu fiquei com vontade de pegar pra minhas irmãs e jogar com elas. É legal pra introduzir jogadores jovens, né? Crianças, adolescentes, assim. Eu acho que ele tem uma temática bem leve e bem bonitinhos os componentes. É porque ele tem ele mistura um tático, ele mistura RPG, ele mistura... Tem essa parte também do livro, é verdade. Que você lê a história e você joga essa história. Ele tem uma campanha, né? Acho que são 12 missões ou 10 missões. E você conta uma história com aqueles ratinhos, cara. E as peças são muito bonitinhas, cara. Exato. E Excel, então, eu sou menções honrosas ou uma menção, tanto faz, como você quiser? Cara, menção eu gostaria muito de fazer, mas eu não joguei ainda, que é o Ghost Stories e o Room 25, que eu tô na expectativa, né? Mas tão logo quanto possível, eu irei jogá-los de preferência esse final de semana. Olha aí, que maravilha. Bom, então é isso, gente. A gente vai encerrar aqui mais uma edição do nosso podcast Jogatina BG. Como a gente falou lá no site de comentários, votem no Jogatina BG, no melhor podcast lá no prêmio do Wikipedia 2016. Votem. Também vale pro nosso canal do YouTube. Tá demorando o quê? Voto. Deixa nos comentários os jogos, se você concorda com as nossas listas que a gente fez aqui ou não. Se você tem jogos pra indicar pra gente, que lembre uma mecânica de traidor, lembre uma mecânica de cooperativo, né? Então é isso. A gente vai ficar por aqui. E nos vemos no próximo turno. Tchau, pessoal!